Música nova do boyzinho, quem é você na fila do pão, mulher? Pão, mulher! Portal do La Rocha. Com a caneta pique daquelas comuns, papel amassado usado por alguém, eu rabisquei esse recado. Meu coração batendo errado. Dói te escrever, mas tá valendo. Faz o que você tá pretendendo. Mas antes de mais nada, leia com atenção. Tudo vai depender da sua interpretação. Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Poisinha, baixa a bola e aceite. Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete. Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, baixa a bola e aceite. Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete. Quem perdeu o governo do estado não dá. Tá pretendendo, mas antes de mais nada, tenha com atenção. Tudo vai depender da sua interpretação. Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Vozinha, baixa a bola e aceite. Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete. Quem é você na fila? Coração, paizinha, baixa a bola e aceita. Eu não te quero mais, é verdade, assim me deixe.